Azul 2781, boa noite. Autorizado, alinhado da Copa Y0, V, 230 graus, 049. 7-1, solicita desvio à esquerda para o 210 por 10 milhas para evitar para a ponte. Obrigado, desvio, resposta canal 271. Resposta canal 271. Será por quantas milhas? 271? 271, desvio por mais 5 milhas até a sua informação. Gente, boa noite, 6201, no ponto 0 pronto. Funcionário 6201, boa noite, autorizado alinhar e decolar piso no 0, 1.0 graus, 049. Autorizado, a linha e decola, capítulo 0, o chaneiro 6201. Salvador, boa noite, está 3290, informação Quebec está cruzando 190 por 150. 3290, sendo identificação, deixa para a de 0050 via Bomed 1. 050 Bomed 1, pode voar, tá? Aguarde. Caramba. Afirmativo, contato no radar, após 2.000 pés na ponte Leda, após Leda, toque. 3290, do presente no direto Duna, vista para 2.000 pés, ajuste em Salvador na 019. Essa zona é 2.019, 3290. Chamando 6259, pronto no ponto do cara. Chamando 6259, autorizado, alinhado decola piso no 0, 170 graus, 6209. Alinhado decola no 0, 6259. 72 da... Azul. 3290, negativo de Ajuda aí 781, para essa reforma, praça, são 10 horas. 44 milhas, rumo ao Nordeste, passando de voo 30 para 2, no pós, em Ordem, 321 na Betão. Preciso usar o 781. evening, Condor 077, we are ready. Condor 077, good evening. Delta line up, in takeoff, runway 10. Wind 160 degrees, 04 knots. Condor 077, cleared for line up and takeoff, runway 10. Obrigado. Procede 5945, contato radar 5 Anamiras, tudo isso é em Salvador. Mantenha o estado 33. Autorizado a decolagem, pista 17, vento 170 graus, meia dúzia nós. 3290, no solo 04, direita 121, decimal 9. Autorizado a decolagem, pista 0, vento 170 graus, meia dúzia nós. Autorizado a decolagem da 10, com 705. Copa Tanguera, 190. Weber, decolar 205. Segue, Falar Itapuã, 1.010, chame o controle 120, decolar 8. Mantenha sua direção de voo pessoal, escolha para chão no meu pé, seus controles. Amém. Está com direção de voo agora. 2077, correio 66, 1865, 15. Corrigir voo 1705, boa noite, nação, voo 1. Voo 1705, contato rodando na decolagem, via saída tranquilo, então, subir, mantendo o nível 310. Ok, prossegue via São Paulo, na ascensão 360, 1705. Capitão Gecko de Lima Venda, subir, mantenha, sobre regra de voo virtuais, subir de voo 085. Autorizado, direto e real, Capitão Gecko de Lima Venda. Voo 1705, voo direto Lito. Direto Lito, voo 1705, obrigado. Eu vou fazer uma vez, eu sei que eu. Boa noite, voo 1009, e aproximando-se do ponto de Voo 099, autorizado Alieno da Colapso 10, vento 150 graus, 079. Livre aliar e decolar da 1099. Patagônia com 090, Ilhéus informa que vento de 130 graus com 8 nós, temperatura 23, QNH 1021, visibilidade 7 mil metros, fio a 1800 pés, FCT a 2 mil pés e BKN no nível de voo 070, chuva leve sobre o campo. Chame Centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Ok, 2835, 138, vou no 705. volta de uma fazenda. Mais volta. Tem algum lugar do, para a operação de primeiro? Negativo, e menos a cara visual. Via chegada por mais de 1, não deixa para o nível de voo 100, ajuste 9020. 099, chama o controle SIF e frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, vou no 099, obrigado. 310, deixa para o nível de voo 050, permaneça ajuste. 050, 310. Chamamento 310, desça para 2000, tem restrições ao eixo 0020. Autorizado o final do procedimento em linha, text rate, a custo 0 está estabilizado. Text 2000, pode ser autorizado, foi estipulado, dona, presente, por senhor? Autorizado direto e turno, está estabilizado, chamamento 310. Obrigado, dona. Agora de 1 de 5 8 de Salvador, mantenha o nível de voo 085 sobre renda de voo visual, chama o controle de viagem, frequência no 20 da final 1. Aero 5945, linha 7 milhas nordeste do Goiás Salvador, serviço está bem encerrado, chama o controle Aracaju, frequência no 2023. Caso negativo contato com o controle, ele permaneça na escuta do controle falador. Mantenha sobre o nível de voo visuais, nível de voo 085, aguarde e tentar contato com o controle ideal, mantenha escutando o controle operador. A 310 está brisado, LS Colônia 390, complete sinal 320, chame pelo elevador frequência 118, deu sinal mais 5. 295. Boa noite, 9310, final 10. Colônia 390, alistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 14 graus, 102. Está livre o pouso na 10, posicionamento 310, podemos confirmar a pista seca? A pista está úmida. Não chove sobre o campo. Gente, muito obrigado. Papatango, Eco Zulu 90. Esse é o critério para o Nomi 510. Ajuste em Ilhéus 1031. Tente mais perto contato com o controle de Ilhéus 3290, versão 1. Deixa eu contar isso.